Você é um assassino serial. Você matou 51 pessoas. Você é um assassino chamado Bertha Hunt. Você fez um ato indestrutível. Você destruiu várias pessoas. Porque você é um assassino em série. Você merece a pena de morte. Você fez uma coisa errada, muito errada. Bertha Hunt de Peruoli falando pra você. Falando pra vocês aqui nessa música aqui. Eu vou falar agora pra ele que ele merece a pena de morte, que ele matou muitas pessoas, matou várias pessoas. Ele é um assassino, ele é um assassino serial, um assassino de série, super serial. Peruoli, tchau.